Atenção técnica, retrospectiva 1980, meses abril, maio e junho. Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo da Rádio Manhuaçu. Apresentação José Maria de Moraes. Pantuil Ferreira. Abril, dia 1º, ministro do interior Mário Andreasa, com a presença do governador de Minas Gerais, Francelino Pereira, lançava em Belo Horizonte o projeto Promorar. 2 de abril, a Petrobras revelava a descoberta de indícios de gás e petróleo no poço submarino 31 no Amapá. 4 de abril, morria o médico manhuaçuense Dr. Terra Alves Costa. 7 de abril, em Roma, Papa João Paulo II proclamava São Francisco de Assis patrono da ecologia. Em Matipó, passava também a atender pelo INAMPS o médico Dr. Américo de Almeida César. No Irã, Ayatolá Khomeini recebia com alegria rompimento de relações dos Estados Unidos para com o seu país. Loja lotérica Chave do Tesouro em Manhuaçu passava a atender em suas novas instalações, Rua Amaral Franco, 209. 9 de abril, presidente Figueiredo viajava ao Paraguai. O Papa João Paulo II anunciava sua visita à França oficialmente entre 30 de maio a 2 de junho. 13 de abril, desastre de avião da Transbrasil em Santa Catarina matava 49 passageiros. Nevoeiro intenso foi a causa do acidente. No Iraque já se previa a guerra com o Irã. Estopim começava com o violento ataque do presidente iraquiano Saddam Hussein ao Ayatollah Khomeini, chamando-o de chá de turbante. Era lançada em Brasília a pedra fundamental para a construção do memorial JK. Avião monomotor caíra perto da base aérea de Pirassununga, São Paulo. Aparelho pertencia à FAB. Morrera na ocasião o cadete Jorge Eliseu Rodrigues, guatemalteco que estagiara no Brasil. Loteria Federal do Brasil passava a ter extrações ao vivo num sofisticado caminhão. Ainda 19 de abril, era preso pelo DEOPS de São Paulo o líder sindical Luiz Inácio da Silva, o Lula. 23 de abril, era libertado o cônsul dominicano Rafael Sanches pelos guerrilheiros do M-19. A agência do INAMPS de Manhuaçu contratava mais dois médicos, Milton de Carvalho e Sérgio Esteves. Em Cachoeira do Sul, presidente Figueiredo inaugurava Quinta-feira Nacional do Arroz. 25 de abril, talvez esta foi a maior manchete do ano. Estados Unidos invadiam o território do Irã na tentativa de resgatar reféns. Aviões, porém, se chocaram. Tudo fracassou e ainda terminou com um triste saldo de 9 militares mortos, além de ferimentos em outros que fugiram imediatamente. 29 de abril, embaixador do Brasil na Colômbia, Geraldo Eulálio do Nascimento e Silva, chegava a Brasília após passar 61 dias no cativeiro. Fora sequestrado na ocasião por guerrilheiros do movimento M-19 no prédio da Embaixada Dominicana em Bogotá. Secretário de Estado norte-americano Cyrus Vance apresentava renúncia ao cargo pelo fracasso norte-americano na tentativa de resgatar reféns mantidos no Irã. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980, produção do Departamento de Rádio Jornalismo. Apresentação José Maria de Moraes. Vantuil Ferreira. Mês de maio, dia 2, Papa João Paulo II chegava ao Zaire num giro de 12 dias por diversos países da África Negra. 5 de maio, começava a funcionar oficialmente em Manhuaçu a agência do IPSENG, na Avenida Getúlio Vargas, bairro do Coqueiro. A Iugoslávia estava de luto. Morria seu chefe maior, o presidente Marechal Josip Broz Tito, último remanescente da Segunda Guerra Mundial. De quase todas as partes do mundo, chegavam a Belgrado telegramas de condolências. Guerrilheiros que durante vários dias ocupavam o prédio da Embaixada do Irã na Inglaterra dinamitaram o prédio. Várias pessoas saíam feridas ao pularem janelas do edifício e outros mortos por policiais britânicos. 7 de maio, Loteria Federal do Brasil, passada a ter 10 grandes prêmios. Antes eram 5. A Petrobras descobria novo campo de petróleo na bacia de Campos, litoral fluminense. Chegavam a Zurique os corpos dos 9 americanos mortos na tentativa fracassada aos reféns no Irã. 8 de maio, comunidade manhuaçuense estava triste. Morria no hospital César Leite, onde estava internado depois de ser atropelado em Realeza, o senhor Lafayette Vasconcelos Sabido, amigo de todos e um dos idealizadores da tradicional festa de Santa Luzia. Ainda 8 de maio, era sepultado na Iugoslávia o corpo do Marechal Josip Broz Tito. Ao ato fúnebre, estiveram presentes vários presidentes, entre eles o da União Soviética, Leonid Brezhnev, o que surpreendera a população de Belgrado. Marechal Tito fora sepultado justamente no dia em que se comemoravam 35 anos do término da Segunda Guerra Mundial. 8 de maio de 1945, 8 de maio de 1980. Em Nápoles, na Itália, duas fábricas clandestinas de fogos de artifícios explodiam, morrendo 7 pessoas, entre as quais 2 crianças. 12 de maio, rei Juan Carlos e rainha Sofia da Espanha chegavam ao Equador em visita oficial. Na Austrália, avião explodia pouco depois de os passageiros desembarcarem. Aparelho transportava 11 pessoas, incluindo o piloto. Era de linha doméstica. Dia 13 de maio, sucesso na cidade. Manhuaçu recebia a primeira bomba de álcool hidratado localizada no posto Sicar. Fato pioneiro na zona da mata e região leste mineira. 14 de maio, presidente Figueiredo chegava à Argentina para visita oficial de 4 dias. 20 de maio, era internado no Rio de Janeiro na Casa de Saúde São José, o jurista Sobral Pinto. O cantor Martinho da Vila era internado na Clínica São Vicente no Rio, acometido de estafa, após muitos dias de apresentações em Luanda, capital de Angola. 21 de maio, era libertado pelo DEOPS de São Paulo, o líder sindical Luiz Inácio Silva, o Lula. 22 de maio, morria no Rio Ondina Portela Ribeiro Dantas, viúva de Orlando Dantas, fundador do jornal Diário de Notícias. A cantora Simone cancelava show em Juiz de Fora. Chegava ao Rio chorando muito, apresentando sintomas de estafa. 23 de maio, a Academia Brasileira de Letras recebia pela primeira vez em 83 anos um sacerdote de vida monástica, Dom Marcos Barbosa. Antes, somente 2 religiosos participaram, Bispo de Mariana, Dom Silvério Gomes Pimenta, e o de Cuiabá, Dom Aquino Correia. 24 de maio, eram autuados na delegacia de polícia de Manhuaçu 5 perigosos elementos. Assaltaram posto de gasolina em Santo Amaro. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 24 de maio, prefeito municipal de Manhuaçu, Camilo Nassif, juntamente com autoridades convidadas e engenheiro da grande obra, efetuava o primeiro teste na barragem de Manhuaçuzinho. 26 de maio, evoluía satisfatoriamente o estado de saúde de Domingo Pena, de 52 anos, primeiro a receber transplante de coração na Argentina. Chegavam ao Brasil as cinzas do cônsul-geral do Brasil em Nova York, Sérgio Luiz Portela, vítima de um tiro na boca. O caso fora dado como suicídio. 27 de maio, entravam em vigor os novos carnês da Previdência Social, mais bonitos e coloridos para evitar fraudes. Assumia o cargo de subcomandante do 11º Batalhão da Polícia Militar sediado em Manhuaçu, o Capitão Silveira. Desastre na Academia Militar de Agulhas Negras durante exercício de cadetes. Bomba atirada por um avião Chavante errou o alvo, atingindo helicóptero. 2 militares foram mortos. Major Luiz Carlos Maria Arié e o Capitão Sidmar Lacerda Ventura. 29 de maio, Loteria Federal do Brasil não mais fornecia a relação de estados contemplados em suas extrações. Dia 30 de maio, morria em Alegrete, no Rio Grande do Sul, aos 94 anos de idade, Dona Zulmira Barreto Coutinho, Dona Mimi. Foi ela a primeira professora primária do presidente João Figueiredo. O presidente paraguaio, general Alfredo Stroessner, chegava ao Brasil para uma visita à Goiânia. O Papa João Paulo II cumpria em Paris seu segundo dia de visita à França. Era encontrada em Marabá, no Pará, pelo garimpeiro José Arara, a maior pepita de ouro nos últimos 100 anos. Pesava 7 quilos. José Arara, pela sua participação no achado, recebeu o equivalente a 4 milhões e meio de cruzeiros. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. Narração: José Maria de Moraes. Vantuil Ferreira. Mês de junho, dia 1º. O prefeito municipal de Manhuaçu, Camilo Nassif, acompanhado do deputado estadual Mário Assad e outras autoridades, inaugurava a nova ponte da aldeia, construída em concreto sobre enormes pedras. Nova ponte serviu para melhor acesso e transportes pelo bairro Lajinha. Na mesma data, prefeito Camilo Nassif e demais autoridades inaugurava a escola municipal no córrego Roça Grande. Dia 3 de junho, tomava posse o novo prefeito do Rio de Janeiro, Júlio Coutinho, no lugar de Israel Klabin, que foi para a presidência do Banerje. Motorista embriagado batera na rural do Talinho, estacionada na Praça Cordovil Pinto Coelho. Além de muitos estragos, fora também danificada a casa comercial do Najib. Apesar do grande aborroamento, não houve vítimas. Na bancada, foi também danificada parte da oficina de rádio do Vadinho. Depois de 21 dias, prosseguiam as buscas ao avião da Votec, que desaparecera com 7 pessoas a bordo. 5 de junho, o teste 497 da loteria esportiva premiava 4 acertadores, cabendo a cada um mais de 40 milhões de cruzeiros. 6 de junho, o frio no sul do país matava 3 pessoas. Em São Joaquim, Santa Catarina, a temperatura descia a 4 graus abaixo de zero. No Rio, era vendido feijão misturado com soja, na proporção de 40% da mistura, que ninguém gostou. 7 de junho, a FAB desistia de procurar o avião da Votec, que sumiu com 7 geólogos a bordo. Aparelho foi dado como desaparecido e até hoje não fora encontrado. 11 de junho, Monsenhor Paul Marcinkus regressava a Roma, levando o roteiro que seria seguido pelo Papa João Paulo II no Brasil. 12 de junho, era assaltada a casa da novelista Jeanette Claire no Rio, prejuízos superiores a 1 milhão de cruzeiros. O presidente Figueiredo inaugurava a nova estrada Rio Juiz de Fora. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. Morria em Tóquio o primeiro-ministro do Japão, Masayoshi Ohira. Dia 13 de junho, Casa Lotérica em Manhuaçu, Chave do Tesouro, vendia o primeiro prêmio da Loteria Mineira. Bilhete 28.275, com 8 milhões de cruzeiros. 13 de junho, inaugurava-se em Mantena a Rádio 13 de junho. Lá compareceram o governador Francelino Pereira, deputado Mário Assad e muitos convidados. Entre os quais, Vantuil Ferreira da Rádio Manhuaçu, que também marcou presença conhecendo o transmissor e equipamentos daquela nova emissora. 14 de junho, ônibus da aviação Itapemirim batia em carreta perto de São João do Manhuaçu, na BR-116. Uma vítima fatal e vários passageiros feridos. Na ocasião, internados no Hospital César Leite de Manhuaçu. Em Manhuaçu começava a primeira dose da vacinação em massa da população contra a paralisia infantil. Iniciava-se no Rio a limpeza ao Cristo Redentor como preparativos para a visita do Papa João Paulo II. 18 de junho, era inaugurada em Manhuaçu a nova agência da Caixa Econômica Federal, prédio moderno na Praça Cordovil Pinto Coelho. Na Bolívia, começava o estopim para a derrubada da presidente Lídia Gayler. Na cidade do Cabo, África do Sul, 60 pessoas morriam em virtude de distúrbios raciais no bairro de Soweto. Em Roma, Papa João Paulo II beatificava o padre José de Anchieta, apóstolo do Brasil e fundador da cidade de São Paulo. Morria em desastre de avião na Índia, Sanjay Gandhi, filho da primeira-ministra Indira Gandhi. A Rádio Manhuaçu está apresentando Retrospectiva 1980. 25 de junho, chegava à Espanha o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, sua mulher, Rosalind Carter, e a filha, Emmy. Era descoberto petróleo a 45 quilômetros de Linhares, no Espírito Santo. A descoberta fora a maior no país em solo terrestre, com produção de 2 mil barris por dia. Músicas Amigo e a Montanha eram retiradas do programa oficial da visita do Santo Padre, o Papa João Paulo II, ao Brasil. Motivos até hoje são desconhecidos. 28 de junho, Embratel garantia, estava capacitada para gerar imagens do Papa para o mundo inteiro. Avião italiano caía em solo daquele país, matando 77 passageiros e 4 tripulantes. Chanceler alemão Helmut Schmidt chegava a Moscou para visita oficial de 2 dias. Dia 30 de junho, Papa João Paulo II chegava ao Brasil para visita oficial de 10 dias. Ainda 30 de junho, em Brasília, presidente Figueiredo assinava decreto declarando o feriado nacional o dia 12 de outubro, em honra a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil.